Afirmo, 03. Paulo Salvador, Gol 983, pronto, táxi 185, com 3 horas e 50 minutos, Galeão. 1983, fica atento, Airbus já está ingressando na posição 03, após autorizar iniciar o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame torre, em 118.95, o ajuste 10, nomeia, bom voo. Sim, já está, ponto de espera 18.95, bom dia, 983. Sim, vai apenas o teste transponder ou prossegue para outro destino, Salvador? Quatro 207 no solo aos 39, libera direito e chama o solo 121.9. Direita, solo 1219, azul 4207. Oi, Salvador, bom dia, bom 93, espera bom. Bom no 983, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Aqui mantendo no zero, bom. Via Alfa reportando 11 da Juliette. Via Alfa reportando 11 da Juliette, para 209. Alfa Juliette no meio, chame torre em 1895 para ingressar no circuito. Alfa Juliette no meio, pode passar. Bom no 260, 2000 pés, 10 no meio, reposta habilitada. 2.000, 1.036, reporta estabilizado, Bono 2.0. Bono 397, agora concentra em 1.3325, alterna 1.251. 3.325, 3.325, 3.325. Rotatória, batendo 1.500. Gente, Alfa Juliette Romeu, ajuste 1.0 no meia, reporta final de 4 milhas, cabeceira 1.7. Alfa Juliette Romeu. Gol 983, livre decolagem da 1.0, vento 0.90 graus, 1.0 nós. Decolagem 1.0, 9.3. O Índia November Alpha no solo aos 4.0, autorizado backtrack, agilizando o táxi, reporta livrando parte 4. Gol 1983, decolado aos 4-2, chame controle 120.8. 208, obrigado, gol 983. Controle, gol 1983, Libra 1700, Dael. 360, gol 983, vigilância. Vigilância. Pouso no 09, o ajuste no 016, livre pouso, pista 17, só confio em paz de acionamento. Vai, banga, dá, dei. Gente, Alfa Juliette Romeu, livre pouso na 17. Alfa Juliette Romeu. 59, alterna Salvador. 35595, por gentileza, podem confirmar? 51 a bordo e 13:30 de autonomia? Não, Colômbia 3:30, PLB 59. Sente grato. V- vai ficar atento a Embraer da Azul ingressando na posição 01, após autorizado seguir a retaguarda no mesmo via parte 1, Índia, ponto de parada 10, onde se amará a torre em 1-1-8, decimal 95. O ajuste de altímetro na 06. Tem um azul à frente. Quanto que é bom até? Eu tô em 3, 4, 3, 5, 5, 4. Prossiga, Jair 53. Prossiga, Jair. Sou Juliette Romeu no solo aos 4 a 5, livre à esquerda, repartista livre. Pois só, estou com o 5555, ponto de espera 10, pronto. 555, matei em ponto de espera. Negativo 595, mantém o ponto de espera. E 5595, sobre informação. Estimada decolagem é mais 3 minutos. A gente tem uma restrição do centro Recife. G53 autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo 250, decolada 10, com curva à esquerda, na saída Puca, Jama, pós direto. O controle apara em 120, decimal 8, e o transponder é 5065. G53, cotejamento correto, chama pronto o estacionamento. Ciente do acionamento, chama pronto o táxi. O solo, 6140 da Oxenier, no box 2, para o estacionamento. 6140, autorizado para o estacionamento, chama pronto o táxi. Autorizado para o estacionamento, reporta o táxi, 6140. Goro 983, Recife agora, a frequência 13325, alternativa 1251. 3325, 351, obrigado, muito bom dia. 5595, visual tráfego da Golf na 190. Afirma. Após o mesmo ali, mantém que está na 0. Zero, solo 50, direito no 219. Fala direito 219, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, voo no 260. 153, aguarde táxi. 1260, prossegue táxi via Alfa, porta 9 da Juliette. Alfa, confirma o final da reprovação? Confirma, o voo 260 solicitou cópia ou o que está taxando na Alfa? Não, o voo 260 acabou de pousar, está taxando na Alfa. Sim, sei que eu tenho um plano do 1260. Autorizado Alfa, reporte Anjo Juliette, 1260. Alfa, reporte Anjo Juliette, o voo 260. É 296, desce ao nível 050, chegar na mar e projetar. 050, projetar, 308, boa. Apenas confirmando pessoas a bordo? São 136 a bordo, ok? Cotejando então, o livre táxi via Índia, quanto espera, vai chamar 208.95 e o ajuste. Agora é 1016, 6140. 6140, sente, grato, bom voo. Obrigado. 140, saída Coral. 140, descida Coral, 5595. Direto Coral, 5595. Coral, 5595. A Airbus da Avianca na faixa central. Parque São Ginésio, voo no 260. 260, mantenha a posição, SGS. Mantenha a posição, SGS, no 260. Torre Salvador, muito bom dia, Oxané 6140, ponto de espera é 4010, pronto para decolagem. 6140, Oxané, decolagem autorizada no 0, vento no 20 graus, 139. Estimativo, a linha decola 4010, Oxané 6140. Controle trip 5595, livre das restrições, você pode subir para o 140? Sem restrições, sobre, e mantenha 140. 140, 5595. Autorizado, caso não é a torre. 260, autorizado ingressar na Juliette, posição 08. Autorizado, Juliette, para 08, no 260 da Golf. Ali mantém o no zero. 140 decolou 56, controle 208. Controle agora 208, 6140, grato, conta agora. Controle Salvador, bom dia, Chané 6140. 6140, subiu, mantenha 250, saída PUCA. Perfil PUCA subindo 250, 6140. 3896, 2010, ajuste no 016, repórter estabilizado. Jack Mike, mantendo 1.500 pés na torre de Paripe. Olo 738, desce para o 050 para o Itap. 050 Itap, 738. Controle o GF53. GF53, contato na Devlagem, escola 250, sai da Puca. Autoriza como nível final o 190 para o GF53. Aguarde. Controle, bom dia, o F728. Objeto 5728, desce ao nível 060, chegada a Mari. 060, Mari, o F-78. Subi, mantém 190, GF53. 190, GF53. Dois, prossiga. Confirmando velocidade 250 nós, ou pode acelerar o 5728? Mantenha a presente velocidade, 5728. Autorizado para o GTAP, desce para 2.000 pés. GTAP 2.000 pés, 5728, contra velocidade. Cono 738, desce para 2.000 pés, ajuste ano 016, reposta estabilizado em LS. 738, reportarei estabilizado em LS. China M1 no 40, agora com Recife, em 12545, alternativa 12085. China M1 no 40, chame Recife, 12545, alternativa 12085. TAP 2000 pés. Frequências do centro, então, para o 61 no 40, com a 12545, alternativa 12085, é isso? Afirmativo. Obrigado, até já. Dois mil, abrou de casa. Estimativo, foi autorizado manter a presente velocidade, 2010, ajuste no 016, projetado, 5722. Caso necessário, a gente reduz para o sequenciamento. Jave 53 vai chamar o centro Recife em 12545 e alternar 12685. Centro Recife 12545 ou 12685, Jave 53. Oito nove meia, torre 1895. Confirmando, torre 1895? 1895. 1895, boa. Lima Tango, bom dia. Prossiga. Copiou pro solo, Lima Tango? Deixa eu criar a ficha, só um minuto. Torre Salvador, até 3896, tá passando externo, estabilizado. Tá 3896, bom dia, pouso autorizado no 0, vento no 1, 0 graus, 129. Autorizado o pouso da 3896. Hotel Lima Tango, sobrevoa onde? Doutor Salvador, Tapatango 9BR, que marque, está ingressando no corredor Interlagos na Pronta Rotatória. 9BR, que marque, mantenha a Pronta Rotatória para ingresso circuito, torre 1895. 1895, 9BR, que marque. Juliette Bravo Delta, poderia confirmar parte ficha que decola? Tá pronto para decolagem? Sim, está livre acionamento do chão para decolagem. Afirma-te 0143. No corredor forte, o controle é pariano 20.8 e o transponder 5400. Embriac Mike em curta, 1.000 pés, sinal 1.7. Fico para 1.000 pés, sinal 1.7. Gente, Juliette, para dar o planejamento correto, o Centro Recife solicitou que o senhor informasse autonomia e alternativa, assim como pessoas a bordo, o código ANAC e a procedência. Sete dois oito, inicie redução.